Hey boy, brotei na tua casa pra desabafar. É tanta dor que eu não consigo suportar. E do meu peito eu vou ter que arrancar. Se ligo pra ela, ela desliga até o celular. É tanto castelo que até penso em baratinar. Quando me lembro dos nossos momentos, dá pra fazer um DVD daquele dia lá. Ela por cima fazendo vida louca virar. Ai que delícia, ela por cima. Ela é tipo droga, acelera até o coração. Não sei se é amor, mas ela me causa tanto tesão. Ai que delícia, ela por cima. Acende do bom, aê, pra ver se o tempo passa e faz ela voltar. É o Angelinho e me sujava. DJ Denilson. Ei, boy, botei na tua casa pra desabafar. Tanta dor que eu não consigo suportar. E por meu peito eu vou ter que arrancar. Se eu ligo pra ela, ela desliga até o celular. É tanto castelo que até penso em baratinar. Quando me lembro dos nossos momentos, dá pra fazer um DVD daquele dia lá. Ela por cima fazendo vida louca virar. Ai que delícia, ela por cima. Ela é tipo droga, acelera até o coração. Não sei se é amor, mas ela me causa tanto tesão. Ai que delícia.